Só solta o play, DJ. Projeto X Playlist, e dessa vez nós vamos dar algumas voltas estranhas das ordens que a gente segue. Afinal, a gente falou de músicas de anime, só que dessa vez nós vamos fazer o contrário. Nós vamos falar de animes de músicas, ou de músicas de animes de músicas. Colocando camadas sobre camadas, é um negócio meio complexo, mas enfim. Eu sou a Adri, e hoje eu tô na companhia de dois muito entendidos do assunto, certo? Mais ou menos. Entendidos? Cadê? Cadê? Não tô sabendo. Quem é esse cara? Tem mais algum convidado? Não todos os animes. Os ouvintes têm que acreditar. Tá bom. Que importa. Tá bom. Então a gente fala convicção. É nóis, é os manjos pra caralho. É isso. Porra, aí. Eu vi um monte de anime, com certeza. Pra começar, a música que vocês estão escutando agora é uma que já apareceu em um dos nossos casts, que é Monin, a trilha sonora de Sakamichi no Apollo. Oh, yeah. Esse anime é fantástico. E a música é, obviamente, é um grande elemento, é a base da história do anime. Só que o anime não fala apenas de música, fala sobre amizades, fala sobre crescimento, fala sobre história, fala um pouquinho de tudo. E eu não vou nem me estender muito nele, porque a gente já teve um cast sobre isso, um cast muito bom, por sinal, que eu não estava presente. Ok. Eu não tinha assistido anime na época ainda, mas não é o caso. E é um anime recomendadíssimo pra todo mundo que tá querendo uma coisa diferente e aprecia boa música, principalmente jazz. Monin não foi composta pra Sakamichi no Apollo. Ela é uma música já bem famosa. Ela veio de um álbum gravado pelo Art Blakey and the Jazz Messengers em 1958, que foi justamente a época, o auge do jazz. Jazz tava, sendo top da balada. E muita coisa acontecendo, historicamente também, né, nessa época. Considerando que o anime se passa mais ou menos da década de 60, é bem próximo deles. E essa música é escutada o anime todo. Acho que é a música mais importante do anime, é Monin. Ela é um elo de ligação entre os personagens e ela é muito gostosa. Não tenho o que falar. Ela tem uma pegada muito legal. E se vocês querem sentir um pouquinho da vibe de Sakamichi no Apollo, escutem toda a trilha, claro, mas essa escutem música o cast de Sakamichi, gente. Escutem o cast, mas escutem apenas depois de assistir. Assistam. Peguem o cast, escutem ele, aí tipo, chega na zona de spoiler, assiste o anime, volta pro cast, que aí você baixa ele duas vezes, conta com dois downloads. Nossa, não, Mugi, você só faz um download, você escuta, depois escuta de novo, tá? Tá vendo? Não, a gente convida o cara na esperança de que ele vai agregar, e é isso que a gente escuta na primeira música. Mas ok. Que a gente vai tocar agora é de um anime mais atual, o anime mais atual de músicas que a gente tem até agora, que é Shigatsu wa Kimi no So, a música Origin, do Seven Ops. Caraca, velho, Shigatsu, ah, velho, tô chorando. Shigatsu, inclusive, eu vi algumas listas que colocaram ele como o melhor anime de música de todos. Eu, olha, por questão de fangirlsismo, eu vou aqui me reservar o direito de discordar e vocês vão entender por quê um pouquinho mais pra frente. Mas ok. Eu vou falar que, assim, contando realmente toda dramatização que eles fizeram, a importância da música, pode ser que ele seja um dos melhores. Mas, pelo meu quesito fanboyzismo, eu também não falo que é o melhor. Eu acho que é o segundo melhor. O melhor talvez não, mas agora, os de animes recentes foi o que eu mais curti nesse último ano. Esse anime explora um gênero também clássico. Música clássica. Ele música clássica, cara. Tipo... Que assim, é um gênero que eu acho que não tá tão próximo assim das gerações atuais que vem anime, né? Mas, clássica todo dia. Mas eu acho que assim, eu acho que eles estão certos de explorar outros caminhos, porque a gente vai ver no decorrer das playlists que tem muito anime que se foca tipo com rock, essas coisas. E cara, Sakamichi, Shigatsu, eles tipo fogem um pouco desse negócio que é tudo mais do mesmo, tá ligado? Que senão ia o pessoal fizesse tipo um próximo anime musical Foxinho, e clone de Beck, não sei o que, aí se fosse tipo personagem feminino, é clone de Nana, e por aí vai. Ah, sim, mas só falar que essa música Orange é a segunda ending do Shigatsu, né? E por ela isso é muito triste, essa música. Você chora muito. Assim, a gente poderia ter pegado a abertura, Ricardo Nara, que é muito alegre, é muito divertida, né? Mas essa aqui, eu queria escolher essa Orange porque ela acontece em momentos muito marcantes no anime. Nossa senhora. E é aquela parte, né, Mugi? Você deite no chão, tente não chorar, chore muito. Chore muito. Muito. Bem, então é isso. Escutem aí. Oh, A próxima música, ela é chamada New Future, dessa banda chamada Changing My Life, do anime muito legal chamado Full Moon Osagashite. É um shoujo que eu gosto. É um shoujo bem bonito, assim como todo shoujo, ele tem uma história de romance, de uma garotinha. Ela tem uma paixão por um cara, né, que ela gosta bastante, e ela também ela tem uma inspiração de querer se tornar uma grande cantora, né? Só que aí vem a história dela de que ela tem uma doença e tal, e aparecem anjos ou shinigamis que ajudam ela, né, a mudar todo esse mundo, né? E tem muita parte de música, sim, essa é aquela música assim, da uma vocalista com uma música tão, uma voz tão potente, muito boa mesmo. Aqui, ó, nesse anime, quem canta as músicas é a própria dubladora Seiyu, que na verdade é uma cantora. Olha que legal. Então essa música que você tá ouvindo no Change My Life, ela é cantada por essa vocalista, chamada Miko, né? Dessa banda, Change My Life. Que, como eu disse, é a que dubla também a personagem nesse anime. O único trabalho de dublagem que ela faz em anime. E, cara, eu gostei muito pela música, né? Pela voz dela. Então, Full Moon Osagashite, pra mim, é um anime que eu gostei muito. Quando eu vi o anime, o mangá... São duas histórias que mudam um pouquinho, né? Mas eu acho muito legal, sim, pra se ver. Eu vou ser sincero aqui. Eu não assisti Full Moon Osagashite, mas já me falaram muito. Só que eu sempre fico com receio. É, não sei porquê, tipo, eu sou um cara que, assim, não é todo shoujo que eu gosto, tipo, mas quando eu gosto de um shoujo, eu gosto pra caralho, tá ligado? Tipo, eu sou, tipo, 880, tá ligado? Assim, mas, esse shoujo, tudo bem, ele é muito mais simples, né? Mas ele tem umas cenas bonitas. E, assim, não, essa parte musical é muito forte. E é muito bom mesmo. Várias músicas eu gostei dos Full Moon Osagashite. Bom, mas é isso, então. New Future, escute aí. Yeah. uma música é do anime que não me deixa considerar Shigatsu o melhor anime de música. Sleep Out, do Beck. Tá, do é nóis. Mongolian Chop Squad. Olha aí, seus fanboys. Gente, esse anime foi o primeiro anime de música que eu vi e ele me marcou muito. Primeiro porque o anime em si, ele, da mesma forma que Sakamichi, ele mostra como a música, ela pode ser um link entre pessoas pra deixar que elas cresçam. Pra mostrar o crescimento mesmo, é aquela coisa, o adolescente retraído que descobre na música uma forma de mostrar o seu eu verdadeiro pro mundo. Eles em temática são parecidos, os gêneros são completamente diferentes. Beck já vai muito mais pro rock, mas é um anime muito especial pra mim. Primeiro, como eu falei, pela temática. Segundo, pelo contexto em que eu assisti ele. Pessoas especiais estiveram próximas quando isso aconteceu e... Então ele é muito importante. E essa música, eu acho que, com todo o English quebrado que ela tem, que é um... Vamos concordar que as músicas em inglês de Beck tem um inglês cagado ao extremo. Mas a mensagem da letra é muito legal. Uhum. É uma mensagem, assim, que eu vou dizer pra mim mesmo que eu sou especial até o fim. E isso no anime é muito importante, e isso pra mim é muito importante. Essa música toca, pra mim, a cena em que essa música toca pela primeira vez é uma cena muito forte, muito arrepiante, e eu amo esse anime do fundo do meu coração, e estou aqui na pilha, pra quem sabe um dia nós falamos mais um pouquinho mais sobre ele, mas é isso, Beck é um anime maravilhoso, essa música é fantástica, e eu recomendo que todos assistam, escutem, não se deixem levar pelo traço, porque o traço do anime é muito feio, mas é uma história que vale a pena ser assistida ou ser lida, acho que é assistida, porque você tem um contato mais direto com a música do que no mangá. Mas fica a recomendação. Esse anime é... Nossa, eu espero... Vou até deixar o Mugi falar um pouco, porque senão eu vou falar 3 horas desse anime. Então, eu ia falar só uma coisinha. O Beck, ele é focado com rock e rap ao mesmo tempo. Se vocês verem, tem uma parte de rap muito forte, assim, também. E é uma mesclagem de rock e rap. E eu vou te falar uma coisa. Tem uma banda brasileira... que, tipo, eu sou muito fã. E, tipo, ela não existe mais hoje porque o principal da banda morreu, o vocalista. Que é Charlie Brown Jr., cara. Que não é nada mais, nada menos que rock e rap fundidos na harmonia perfeita que é. E, cara, tipo, eu me identifiquei demais com o Beck. Porque quando eu assisti, eu era muito fanboyzinho de Charlie Brown. Eu ainda tenho Charlie Brown no meu coração. Ainda é, pra mim, a banda definitiva brasileira. Que tem. Então, tipo, quando eu assisti Beck, tipo, eu realmente me apaixonei pelo anime, cara. Sério, é demais. Aliás, devo aqui meus agradecimentos, porque um dos grandes motivos pelos que eu assisti, por eu ter assistido esse anime foi por causa da galera daqui, o Mugi, inclusive. Então, muito obrigada. Mas é isso. Fiquem com o Sleep Out, da trilha sonora de Beck, Mongolian Chop Squad, e escutem aí. Such a cold-hearted guy. I have to warm this person. Was it lonely at the thought? I like being wrapped with warmness more than anything else for sure. I'm gonna make my coming days to be filled with love and a joy. I left myself down the line. Try to let this loneliness to slip out of lonesome home. Don't give my heart to no one, cause I don't wanna waste my time. I tried to love this loneliness to sweep that up lonesome home. Então vamos sair do back pra ir ao back feminino, que eu gosto de falar. É muito bom, mas tipo, eu não consigo não falar isso, cara. Vamos de Rose, de Ana Tsutia, de Nana. Cara, é muito bom Nana, cara, é demais. Você tem, tipo, ótimos personagens. É um shoujo muito bem construído, com uma música muito boa, cara. Sério, a proposta musical que ele tem é muito legal. Muita gente faz aquela comparaçãozinha. É back, tipo, pra meninas. E, cara, você tá certo, mas você tá errado, tá ligado? Porque porque back é único, e Nana também. Mas tem muitas coisas que parecem no quesito musical, mas as histórias são completamente diferentes. Sim. Elas são completamente diferentes. O traço de Nana é mais bonito. O traço de Nana é muito mais bonito, ele é, assim, bem mais leve, né? A história dos dois são bem diferentes, compensa você ver, tá? Você entender a proposta de cada um. Porque Nana também me pegou, assim, de jeito com essa pegada musical. Acho que foi o meu segundo anime musical que eu assisti. Na época não tinha tantos animes musicais. Eu gostei pra caramba também. Mas é óbvio, na época também eu fazia muito comparaçãozinha de Beck e Nana. Mas enfim, é isso aí. Não, Nana eu gosto. Tem a parte de relacionamento, a parte de maturidade. Isso combinado com punk rock, que é muito legal, né, esse ambiente. Eu acho... Uma coisa que eu acho legal é que vários animes que, assim, falamos e que ainda vamos falar, a música, ela tem um papel de agregar pessoas, entendeu? É pela música que os personagens mostram quem eles são, mostram o que eles querem, eles se relacionam com os outros, conversam com os outros. A música acaba sendo uma forma de deixar que os personagens encontrem outras pessoas, e a vida é mais ou menos assim, né? Quem nunca fez um amigo por causa de um gosto musical em comum? É um negócio muito legal. É interessante você ver que nesse gênero, acertam, sabe? De usar isso, que é uma coisa tão universal, pra poder aproximar as pessoas. Eu acho isso muito maneiro. E a mina do Nana tem um estilo tão legal. Ela usa umas roupas tão maneiras. Queria ser como ela. Mas enfim, deixa eu falar. Punk rock também? Ah, lógico! Aqui a Dri mostra que, na verdade, ela tem 15 anos e está passando pela sua fase com My Chemical Romance. Mas deixa pra lá, segue. É, discutem aí, então. Discutem aí, gente. a próxima música de um anime que eu gosto bastante, chamado Macross Frontier. E como tem música nesse anime, caramba, meu Deus do céu. Bom, a música ela chama Lion, cantada pela Mei e a Megumi Nakajima, né? Que as duas são as duas cantoras das duas protagonistas desse anime, que são a Aranka Lee e a Sheryl Crow, né? Então, é muito legal. O Macross Frontier, ele é um típico anime com mecha no espaço, então você pode falar que ele é uma ópera espacial. Bem assim mesmo, uma ópera espacial. Com uma explosão, com tiros, uma aventura total e com música. E músicas que tocam no espaço mesmo. Nossa. Pô, eu vou ser sincero. Eu não assisti Macross, porque quando lançou Macross, eu ainda tinha muito preconceito com mecha. Sim. Enfim. Macross tem um monte de séries, né? Aí o que acontece? Eu não sabia que o Macross Frontier tinha alguma coisa relacionada à música, cara. Tem muito, muito, muito. Na verdade, eu descobri isso agora e eu fiquei surpresíssima quando eu vi esse na lista. E porque eu pensei, nossa, gente, é um anime de mechas no espaço. Sim. E que a música é usada pra derrubar os inimigos. Nossa, então... Louco. Então... Aí tá virando Scott Pilgrim já. Desculpa. Não. Não, mas ele é muito legal. Assim, demais, é muito... velho. Scott Pilgrim Forever. Porque não tem, tipo... Ele na lista. Só porque não tem, tipo, música mesmo. Mas é foda. É meio que porque também não é anime, mas deixa pra lá. Ah, foda-se. Mas como eu falei, é uma aventura mesmo no espaço. É tipo uma ópera espacial total, né? Você não tem que, aceitar as leis da física que é... estão ali presentes. Como, por exemplo, o som no espaço não existe, mas aqui você vê isso. A história do som no espaço é uma briga eterna, né, som, da ficção explosão, científica. É por isso que isso não é uma ficção científica. Já disse, é uma ópera espacial, uma aventura no espaço, então. Total. E que tem muitas músicas legais, muitas, muitas músicas, né? E é muito legal uma Cross Frontier, mas eu juro que eu não lembro como termina, cara. Faz tanto tempo que eu não... Porra. Acabou que, assim, você meio que me convenceu a ver, porque parece uma proposta tão diferente. É tão legal, é tão legal. E com mechas, vale, e com robôs gigantes. Vale acompanhar. Robôs gigantes e música, né? Fica mais legal com um robô gigante. Imagina um robô gigante tocando um violino gigante. É louco, seria a coisa mais maravilhosa da história. Nossa. Tem uma frase do Jim, eu concordo muito com ele, que é tipo, robôs gigantes se encaixam em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Não importa o que. Tipo, se aparece tipo robô gigante em One Piece, vale. Já não tem? O Frank? É, tem o Frank. Eu não considero o Frank como tipo um robô. Ele é uma pessoa. É um cyborg. Enfim. É, mas então, Macross Frontier. Escute aí, galera. Mas em que a música faz parte da construção de duas personagens que eu gosto muito. Aqui deixa eu falar especificamente de uma que é a minha personagem favorita e ela só apareceu por 3 episódios. Estamos falando de My Song, da trilha sonora de Angel Beats. Com toda a controvérsia que Angel Beats já causou aqui em outros lugares, é meio complicado pra gente falar dele, na real. Temos os haters, temos os defensores apaixonados, mas eu espero que todo mundo concorde que pelo menos a trilha sonora desse anime é muito bem feita. É muito boa. Essa música foi escolhida pelo seguinte. A Yuasawa, ela apareceu por 3 episódios. E ela se tornou a melhor personagem do anime nesses 3 episódios, na minha humilde opinião. O arco todo em que conta a história dela, que conta como ela chegou naquela forma de pós-vida e como se resolvem os conflitos interiores dela através dessa música, é muito, muito legal. É uma coisa que eu gosto muito, que apesar das tragédias, as pessoas ainda tinham sonhos comuns e se abraçavam a coisas comuns e essas coisas mantinham elas humanas, mantinham elas vivas, mantinham elas tentando conquistar seus sonhos, entendeu? E essa acaba sendo a ideia. A banda dela, que é a Girls That Monster, ela só serve pra tocar o terror na escola, mas em alguns momentos, nesse momento, ela conseguiu fazer uma música que não era do Girls That Monster, porque meio que vetaram essa música antes, mas que mostrou ela, Yuasawa. Eu acho que é uma música muito honesta. E é fácil se identificar. Fácil se identificar com o que ela conta nessa música. Fácil se identificar com a história dela, de certa forma. Entendeu? É achar algo que te dê uma válvula de escape e que te permita ver uma vida melhor. Todas as tretas, eu amo esse anime. Assisto de novo se precisar. Choro com ele de novo se precisar. Choro pela Yuasawa de novo se precisar. Não tô nem aí. E é isso, galera. Essa música é simplesmente muito legal. Eu gosto da música. O anime eu também gosto. Eu só não gosto do finalzinho dele, que eu achei meio corrido, né? É assim, eu acho que pra 3 episódios foi pouco o Angel Beats. Se tivesse o dobro, dava pra conduzir a história de forma bem mais decente, né? Eu sou do povão, eu gosto de Angel Beats, acho muito da hora. eu tô com a equipe certa pra esse cast. Ai, que bom. Caramba. Coisa boa. Tô com a equipe certa pra esse cast. Porque assim, eu tava com medo. Ah, sei lá, vou chamar a Fer. Ela ia ver isso aqui, ela ia desistir da gravação. Olha aí, então... calma. Fer, desculpa, a gente te ama. Eu falei, é legal essa música também da Angel Beats. Foi bem simbólica, foi cheio de emoção. No momento certo, né, no anime. Pena que a Yuasawa apareceu tão pouco. E assim, a gente tinha falado que a música é importante pro arco de duas personagens. Depois dela, a Yui, que é a segunda vocalista do Girls That Monster, infelizmente isso meio que spoiler, enfim, paciência, ela, apesar de não ser central, a música tem importância pra ela também, poxa, ela se torna a vocalista da banda também, e a banda, como um todo, ela acaba sendo um elo de ligação entre aquelas personagens, então, apesar do anime em si não ser musical, a música tá lá e ela é importante. Então, com vocês, mais song da trilha sonora de Angel Beats, escutem aí. Música Agora vamos com também outro anime, digamos assim, um pouco... Um anime um pouco polêmico. Vamos agora com No Thank You. K1, velho. É isso aí. Vamos falar agora de menininhas que tomam chá e comem bolo. É isso aí. De novo. Outra vez. A gente tá aqui num cast musical pra falar de alguns animes musicais. Entretanto, esse daqui, assim, eu assisti, eu gosto de Kenyon, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu não acho que ele é um anime musical em si. Ele é um anime que tem música, entendeu? Command Your Beats. Ele é uma desculpa pra ter música. Exatamente. Então, assim, a trama do anime é legal, assim, mas... O foco dele não é a música, eis a questão. Ele tem música, mas o foco dele não é música. É, e isso eu acho que, tipo, não caiu muito na cabeça da galera, entendeu? Todo mundo tava esperando um Nana 2.0. Nana com fator Moe, né? Um Nana com fator Moe, exatamente. Um Nana com fator Moe ou um Beck, tipo, mais feminino, tá ligado? Alguma coisa do gênero. E, cara, não é. Vocês têm que entender o porquê do anime. Tipo, ele tá ali... Porque ele é, tipo, moe com menininhas comendo bolo e, tipo, fazendo comédiazinha. Que, entretanto, tem uma banda, entendeu? Eles, elas montaram uma banda porque elas quiseram. É, e uma delas, né, Mugi, se chama Mugi, olha aí. Porra, não fode, velho. Não fode. Eu acho, só acho que a gente devia linkar nos relacionados àquela famigerada montagem. Porra. Que já apareceu em tantos lugares, mas que é sempre bom lembrar que ela existe. Porra, não pode. Toda hora, né? Que a gente fala de quem é o Mugi tá no podcast, né? Não sei, cara. É perseguição mesmo. É o destino. É perseguição, né, Mugi? Não existem coincidências, apenas inevitáveis. Enfim. É, eu gosto bastante de Kyo da primeira temporada. A segunda já não me vale tanto, porque continua mais do mesmo. Eu achei desnecessário. Nossa, é muito mais do mesmo. É muito desnecessário. Sem tanta comédia que tinha antes, enfim. Eles não evoluíram. Mas a primeira temporada é ok, é legal pra você conhecer. É legal. Você dá aquela risada, pô, você acha bacana, legal. Tem o fator musical muito bom, entendeu? As músicas são excelentes. As openings são as próprias seiyus que cantam, então, tipo, são músicas que eles usam durante o anime, entendeu? Eu acho muito legal quando você tem essa jogada de opening cantada pelo próprio pessoal da equipe, da seiyus, por aí vai. E eu acho, assim, muito legal os personagens. É, a Yui, que é a protagonista, ela tem aquele jeitinhozinho dela, é bem legal de ser. Eu me identifico bastante com ela, não sei porquê. Mas enfim, Kyon é muito legal, as músicas Kyon são muito demais. Bem, é isso, então fiquem aí com o No. Escutem. Like a Próxima música de um anime. Meu Deus, é do Shodó. Nossa, é meu Shodó. É Nodame Cantabile, olha aí. Tem cash. Sim, e essa aqui é a abertura da primeira temporada, Allegro Cantabile, cantada pela Suimitsu e de Suemif também, né? E Nodame Cantabile é um anime de música clássica, sim, só que esse aí é pra público josei, né? Então, assim, ela tem uma coisa mais madura em questão de relacionamento, né? Mesmo a personagem sendo uma maluca, estabanada total, uma alien, quase isso, né? Mas, assim, ele tem muita parte de relacionamento forte e sabe dosar bem essa parte de relacionamento e a música clássica, que você aprende muito, muita informação que te joga, sabe, sobre uma orquestra, quem são esses compositores, o que, que ele tá querendo transmitir com essa música, os compassos, os atos e tal, né? Então, é uma história que eu adoro pra caramba. Eu já li tudo o anime, já li todo o mangá, já vi todos os doramas também. A gente já gravou o podcast, fiquei feliz pra caramba ter gravado esse podcast. Então, é um anime que eu recomendo pra valer se você gosta de música clássica ou quer entender um pouco mais de música clássica. Então, ó galera, Allegro Cantabile, a opening da primeira temporada. E escutem aí. podcast. Nossa. A controvérsia. Infelizmente, a gente tinha coisas pra incluir, mas eu acho que seria meio babaca da nossa parte e não colocar um anime... Meio babaca da nossa parte, a cabeça não tá aqui. Exato. Como nós temos um compromisso de sermos pessoas decentes, que sabem tratar bem e respeitar uns aos outros, a gente não poderia deixar de colocar um anime que é de música, tipo, abertamente de música, mas... Então, existem controvérsias sobre a qualidade dele. Tem gente que gosta. Nossa, bastante. Eu adoro ele. Nossa, é muito... Tem gente que não tá preparada ainda pra ele. É muito engraçado. É Satsugai, da trilha sonora de Detroit Metal City. Tem uma historinha com essa música. Já falei em algumas gravações. Eu participo de um grupo da minha faculdade de exibição de animes. Nós reservamos uma sala, a galera... A gente escolhe animes todo semestre pra passar durante o almoço. E em uma dessas muitas exibições que a gente tem feito nos últimos anos, sugeriram que a gente passasse Detroit Metal City. A exibição durou 5 minutos. Em 5 minutos, a sala entrou em rage e fez a gente tirar o anime, porque ninguém quis continuar vendo. Como, infelizmente, nós dependemos das pessoas que vão assistir pra continuar passando, a gente meio que teve que escutar a voz do povo. Mas, eu admito, não é um anime pra todo mundo. Não é. Olha... É muito engraçado, já digo. As pessoas não estão preparadas pra escutar o death metal que tem nesse anime, cara. E a forma escrota que ele põe ali. Nossa, mas ele é muito bom. Olha, ele é curto pra caramba. São 12 episódios de 13 minutos cada. Nossa, dá pra ver rapidinho. Ele tem um baita contraste do protagonista que ele queria ser ele queria ser um cantor lá de música folk, né? Bem aquela coisa de natureza. Ele acaba virando vocalista de uma banda de death metal. Porra, cara, como? Tudo a ver. Igualzinho, né? Tudo a ver, né? E, cara, é muito legal as formas escrotas que ele encara, as pessoas que ele encara também, os inimigos, concorrentes, a gerente, empresária, nossa. Até um cara lá que ele zoa no palco porco capitalista. Porra, é muito bom, é muito bom. Porco aranha? Não, porco capitalista, deixa chamado assim. Cara, tem que ver, Mugi. É muito bom esse anime. Cara, nossa, é muito engraçado pra valer. Você vai gostar. Ele é tipo um anime que talvez eu realmente goste. Não sei porque até agora eu não vi. Realmente não sei. Tem que ver, tem que ver. Porra, você dá altas risadas. Então, assim, pra encerrar, fiquem com Satsugai, de Detroit Metal City. Obrigado por terem escutado. Mandem suas sugestões de playlists, mandem as suas sugestões de músicas. E até mais. Beijos pra todo mundo. Alô, galera. Alô, pessoal. Escutem aí. Satsugai, Satsugai. Ah.